Boa noite! O vírus chegou! Que bosta, né, cara? Ai, dá nem pra rir. Diário da Quarentena, dia 2. Sensacional, hein? Que dia merda foi esse? 25 de março de 2020. Olha ali, 25 de março, que coisa. Até o dia é ruim, igual a rua. Cara, muita coisa aconteceu, né? De ontem pra hoje. Por exemplo, ontem nós tivemos a grande festa brasileira, praticamente um final de Copa, com a eliminação do carinha do BBB, que infelizmente tem um nome parecido com o meu. Finalmente vou parar de ver meu nome no Trending Topics. E, né? O cara foi eliminado, foi muito bom. Tivemos aquele o pronunciamento lá do Jair de Brasília, esse animal, né? Que por azar nosso é o presidente do Brasil falando que ah, é uma gripezinha, é um resfriadinho, que GD, aquela boquinha de Rivotril que ele tem, que fala. Parece uma sei. Sabe o. Deixa eu tirar o som da TV. Porque. Não tem porquê, eu tô gravando hoje. Aqui, um tocadinho bonitinho no quarto. É, né? O cara tem aquela boquinha. Parece que quando você toma um remédio de dormir, você tá prestes a apagar. Você começa a falar meu assim. Você, gripezinha, vírus chegou. Não parece? Parece, é. Pois é, isso aí, esse lixo, o presidente do Brasil vem falar que não precisa, quarentena, bobagem, né? Que nem aqueles. Ai, cara, não sei. Nem se vale a pena falar disso, mas é o um assunto, né? Nós estamos aqui na quarentena. Agora, 11h49 da noite. Quase que esse episódio não sai no horário, ainda no dia certo, porque eu fiquei sem internet durante muito tempo desse dia maravilhoso, dessa quarta-feira. Mas nossa, cara, enquanto o mundo inteiro faz um negócio, vem o presidente idiota de um país e quer fazer tudo ao contrário. Aí aquele ministro dele lá, Henrique Buceta, vem também falar que não, quarentena é exagero. Vai tomar no meio do cu. Quarentena é exagero. Exagero é o caralho. Nossa, cara, eu fico muito puto, cara. Fico muito puto. Aí o cara vem com aquele papo de não, porque se o vírus pegar, aí eu. Graças a. Como é que é? Eu nem lembro o que ele falou. A minha condição de. Ex-atleta? Ex-atleta. O histórico. Meu histórico de ex-atleta. Nessa hora a galera deve ter parado de bater panela pra rir. Né? Porque, sei lá, atleta, não sei. O que eu saiba, a única coisa que ele, o esporte que ele praticou mesmo e de corrida foi correr de debate, né? Levar a facada, esporte, não sei. Mas, enfim. É uma merda, cara. Eu tô passando muita raiva. Segundo dia de quarentena, eu já tô puto. É uma das coisas que eu sempre faço, né? É ficar puto com as coisas. Mas dessa vez tá demais. E, puta, cara, que raiva que dá, bicho. Meu Deus do céu. Eu tava conversando com a minha irmã pelo WhatsApp, ela tá tadinha. Tem que trabalhar, ela trabalha numa fábrica, numa multinacional aí. E tendo que trabalhar porque, né, o sindicato fez reunião lá com o pessoal da diretoria e veio um diretor canalhão assim falar que ah, nós estamos amparados pela lei, a gente só vai. O brasileiro chora demais, é só uma gripinha, o efeito cascata que tem um presidente animal desse que nem o nosso vai fazendo. E o cara, não, a gente só vai parar se o governo mandar. Não vou parar nada. Aí tá lá a galera trabalhando. É, vira e mexe, tem uns caras, até uns diretores mesmo, sei lá, da tal da fábrica que trabalham, que são dos Estados Unidos e, vira, e vem sempre, sabe? E minha irmã falou que no dia que estourou aí o negócio coronavírus no Brasil, chegou um velho dos Estados Unidos lá, de boaça, espirrando em cima dos outros, sabe? Aí dá uma mascarazinha. Ah, meu Deus do céu, que vontade de dar na cara dessas. A minha irmã tá, coitada, tá mega deprê por causa disso, com medo de pegar doença, né? Passar pra minha mãe, que é idosa e tal. É uma bosta, cara. E esse negócio de idoso aí já tá meio que, né? Tá morrendo uma galera nova aí. Morreu um cara mais novo que eu aí esses dias. Ontem, hoje, não sei. Assim, não é tão difícil. O cara tinha 20 e poucos anos, já. Não é tão difícil ser mais novo que eu. É foda, cara. Dá uma raiva. Você que tá ouvindo, não te dá uma raiva. Não dá. Você não dá pra torcer pro. Como é que chama? Pro Bolsonaro pegar um corona. Dá, não dá. Ah, cara. Tem até um áudio aqui que o João tinha mandado. Cadê? Ah, eu apaguei, droga. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Mídia do grupo. Acho que é esse aqui. Meu irmão, tô ligado. Sério, tem que ligar pra Itália pra saber se aconteceu Não os é esse, boicotes não. lá. Que os... Esse aqui já é outra coisa. É, aqui tem a mesma duração, eu acho. Será que é esse aqui? É esse aqui. Caso você encontre o coronavírus, não se preocupe. Coma ovo, alho, gengibre, mel. Mas também faça um pedido. Coronavírus, mate o presidente. Coronavírus, mate o presidente. Coronavírus, mate o presidente. Coronavírus, mate o presidente. Se todos nós desejarmos, pode acontecer. A gente ia tocar isso aí no decreto, a gente ficou meio com medo. Né? Sei lá. Né? Vai que. Como esse podcast aqui ele é bem pouco ouvido, então aqui eu acho que não pega nada. Mas é uma bosta, cara. Aí teve reunião dos governadores, né? Os 27 governadores. Tava no Trending Topics do Twitter. Os 27. Os 27 não, os 27. Que vão salvar o Brasil. Tá foda, cara. Tá difícil a coisa. Então, esse aqui é o rápido diário da quarentena do dia 2. Ah! Lembrando. Que existe um perfil no Twitter desse podcast, @baierismos. Se você quiser sugerir um tema, sei lá, eu não vou ter muito o que fazer durante 15 dias, além de ficar comentando notícias e falando das coisas que eu não fiz, porque, tipo, hoje eu dormi. E é isso. Eu tô arrependido de não ter comprado pelo menos uns 7 pijamas, porque agora vai ter que ficar, né, lavando. E a gente, assim. Teriam que ser 14 pijamas realmente, porque é um pijama da noite para dormir e o pijama do dia, né? Daqui a pouco a gente vai estar tendo o pijama de missa, o pijama de festa. Acho justo. Pijama é o melhor amigo do homem e da mulher e de todas as pessoas. Que mais? O que eu ia falar? Ah, eu tava falando dos 27. Os 27. Que não vai dar em nada, cara. Não adianta você tentar fazer as coisas. Ai, eu tô cansado, bicho. Não, sério. Esse negócio cansa o psicológico da pessoa. Mas é isso aí, o que eu tava falando? Eu já me perdi inteiro já do que eu tava falando. Ai, é o que mais acontece, meu Deus do céu. Ah, tá. Lembrei. Lembrei. É, @baierismos no Twitter, se você quiser. Ou me menciona lá, o Dani Baier mesmo, pra pedir temas, sei lá, pra sugerir tema. Se quiser mandar um e-mail, tem e-mail? Tem um e-mail grátis do nosso amigo Gmail, baierismos@gmail.com. E você pode mandar em qualquer lugar aí, se estiver ouvindo. E é isso aí. É isso aí. Beleza? Hoje foi ruim, hein? Não gostei, não. Coronavírus. Coronavírus. Coronavírus, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Coronavírus, muito presente. Coronavírus, muito presente.